Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, 2788, cruza 1500. Azul 2788, contato radar na decolagem, submanta elevador de voo 170 via subida Momo. Via Momo 170, 2788. Bruno 867, chama o centro Recife, frequência 1-26-0, alterna 1-28-8. Recife 260-288, Bruno 867, tá mais. Terra Serra, frequência livre. Chalet 6141, descend 2000 feet, runway 2017, clear the left final, part established. 2000 feet, runway 2017, will you call establish final ILS, runway 10, 6141. Chalet 6226, left cruise, establish the ILS for runway 10. Chalet 6226, complete the left final, contact Fabulous Tower, frequency 118.195. 118.95, have a good day, Chalet 6226. Pastor de Salvador, boa tarde, é o pastoreiro 2231 no transfer da Nova Bandeira. Pastoreiro 2231, aciona a identificação, desce para nível de voo 050 via chegada Mário. 050 via Mário, senhores, eu vou direto em top, está presente? So you have your insight, QNH1017, continue approach, stand by landing clear. Continue approach, standing by for landing clear, station S 6226. 1, reduce speed 1-8-0-0. Reduce speed 1-8-0-0, it's 141. Wind 120 degree 13 knots. We are clear to land on runway 10, Chalet 6226. Station localizer runway 10, Chalet 6141. Chalet 6141, complete your left final, contact Salvador Tower, frequency 118.95. 1-1-8-95-6-1-41. Good afternoon, Ocean 6141, establish on ILS runway 10. Ocean 6141, QNH1017, continue approach, standby landing clearance. Continue approach runway 10, Ocean 6141. Victoria, passare aircraft, proceed to holding point, clear to Juliet, gate 05. Okay, after the ATR, we are cleared to 7805, all shirts, Salvador Ground, good afternoon, Shenan 6226, just cleared runway on Foxtrot. Shenan 6226, approved attack south for Juliet, position 13 of April 1. Alpha, Juliet, and then position 3, position 6226. Commodore, position 6206, informação online, copia barulho. 41, cleared to land runway 10, wind 130 degree, 12 knots. Cleared to land runway 10, Shenandoah 6141. Bruno 255, desça para 2010, ajuste no 017, autorizado em Alliance X-Play, repasse estabilizado. Ok, 2017, estabilizado na X-Play, 3-4-0. Destino 0 após decolagem, curva à direita. Saída da AEL, transição ao Monte. Transponder 5567, controle Cono 20, decimal 80. Código 3-0, conforme o plano, decola 1-0, curva à direita, da AEL, Monte, vá. Transponder 5567, controle 208, posição 62, 3-2-0-5. 3-2-0-5, atendem a decolhada, chama para feedback essa manhã. Passageiro 2230 autorizado, alinhar e manter o sono zero. Senhor Salvador, boa tarde, está 3144, informação mais, já passou no meio zero, perdeu contato com o senhor Recife. 3144, aciona a identificação, você para nível de voo 060, via chegada a Mari. Verificou 060, via Mari, está 3144. Salvador Ground, SNS 6141, back gate at Zion, Focus Bus. SNS 6141, text approved via Alpha, Oshorafi, okay, Juliet. Via Alpha, authorized, hold short, up, Juliet, 6141. Passageiro 2231, desça para 2000 pés, ajuste no 067, autorizado a LS X-Play, repasse estabilizado. 2000 com 1017, vai repassar estabilizado no ILS 2231. Salvador, Passaredo 2230, boa tarde. Passaredo 2230, contato radar, submantendo nível de voo 180 via Céu Darbo. 180 via Abro, não cumpre a restrição, mantém 3000. Via Alfa Juliet, gate 07, Oceanet 6141. 3000, esquerda eleva, positivo. 2230, submetenha 180, após 2000 pés, curva esquerda para o elefo. 2000, elefo subindo com 80, consagrando 2230. Utilizando na X-Ray com 255, visão, campo. Plano 255, completa final, chama a torre 198-2195. Fine, my turn. Boa tarde. Campo, torre Salvador, voo 1255. Voo 255, continua a aproximação. Reporta Baixado Travado, QNH 1017. Aqui, mantendo a aproximação, o vento, por favor. O vento no 20 graus, 139. Obrigado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 119. Seguro pouso na 10, gol 1255. 3000. 2230, vetoração para evitar tráfego, curva direita na pré 310, após cruzar o nível de voo 060, autorizado direto elétrico. Direita 310, após 60, elétrico. Desculpe, eu não entendi que era pega esquerda. Autorizado para o chuteiro de acionamento, reporte pronto para o táxi. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Livre das restrições, autorizado a eletricidade e reporte estabilizado. 2017, missão chama estabilizado, então 3-1 no próximo. Voo 964, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. 050 via Mari, continuidade Uruguai, TAP? Autorizado TAP, gol no 964. Está presente voo TAP, gol 964. Azul 2788, chame centro Recife, trocou o sistema 26.85, alterna 1.25.45. 2685, alterna 255, Solos 44, livre a pista à direita, chama solo, 1-2-1-2-1. Para onde Alefa? Autoridade 2230, afirmativo para onde Alefa. Fecha passageiro 2231, reporta baixando travado no externo, QNH 1097. Sim, aparemos. Whisky, Capatão, Whisky, Tiro Zulu, falou Salvador. Salvador, Gol 255, está sendo atualizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte para Juliette, Gol 255. O que de azul, o senhor pretende fazer cheque de transponder? O que de azul, chame a torre para o cheque de transponder na frequência 118.95. Autorizado até o limite do 4-4 para o teste de chame a torre 1-1-8-95. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Taxiway India e Taxiway Alfa. Quando pronto, chame foi 118.95, ajuste no 017. 1-0-7, apertado táxi via India Alfa, ponto de espera, conta na torre 2-9-5-3-2-0-5. Sinal aqui na repetidora. Continua fazendo o cheque, qual coisa é o coisa aqui, o sinal. Falou no 255, autorizado, Juliette para o portão 04. Juliette, portão 4, 255. Salvador, 3144, completa final LS, chama torre frequência 1-1-8-2-9-5. 295, boa tarde, 3144. Whisky que nos voa, né? Escuta. Vamos aqui a coleção somente do alfa, do modo alfa. Quanto é a ponte espera? Pode mostrar a 3235. Cerebro 2231, solo aos 48, livra pista e chama sol, número 2121. 2017, remoto estabilizado, gol 964. 2231, copiou? 2231. Lazaredo 2231, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão, para a remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 2231. Então não 44, baixou e travou, ajuste o altímetro no 0,97. Francisco, outro no 0,97, baixou e travou, 3144. 3144, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0. Vento 120 graus, 139. Autorizado pouso no 0, 3144. Autorizado, 3145, observa o tráfego da companhia 2300 contra final, após o mesmo autorizado alinhar e manter a cabeceira no zero. Solo 52, livra pista, estimação 121 de cima 1. 2-1-3-1-4-4. Solo Salvador, boa tarde, está 3-1-4-4. Livrou da Elma. Então, 3-1-4-4, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 09. Alfa Juliette 09, 3144. Cinco, decolado 53, chama controle Salvador 120 decimal 8. 208, boa. Porta 3205. Porta 3205, contato radar, submantém nível de voo 340, voa lida. Boa lida, obrigado. 043, 3169, em atraso, 4 da tarde lá em Guarulhos. 64, completa sinal, chama Torre 1 no 895. 29, segura da boa. Passarudo 2230, chama Centro Recife, frequência 1260, alternando 2838. 260-288, bom serviço, obrigado. Meia milha do externo, baixado travado, gol 964, estabilizado. Gol 964, tráfego avistado, autorizado pouso, pistola 0, vento 130 graus, 139. Autorizado pouso no 110, gol 964. Pessoal, confirmar o vento? Vento para cheque no 30 graus, 139. 7. A75-2, vento Salvador, rua Mário para interceptar a chegada Mário, deixa para o 050. Tá voando Mário já, o ideal vai ser para o 964, solo 59, vira para direita, chama solo 121, décima 1. 21, obrigado. 714, boa tarde. Salve Salvador, boa noite, gol 964, lembrando aí. Gol no 964, autorizado via Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette, portão 10, gol 964. Azul 2714, Guaricó, informação em curso, novembro. Azul 2714, Momo, fazer Momo. Momo, obrigado. 964 a ingressar no portão 10, fique atento a obras no setor. Cliente ou 964. Som 3205, chama o centro Recife, frequência 3325, alterna 1251. Com Recife agora, obrigado, TAM 3805. Azul 2714, autorizado, Serra November, Bravo Romeu, via rota do plano de voo. Nível inicial 160, saída Momo, vai direto, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5004, frequência do controle Salvador, 120.8. Utilizado Barreira, escola 2714, nível 1, somente 160, final do ponto de voo, decorão da 1-0, saída Momo, primeira curva esquerda, transponder 5004, chama controle com 208, azul 2714. Azul 2714, controlamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Salvador, Guam 256. Uno 256, informação em curso November. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via Upper Zulu 10, nível 370. Saída Puca, transição zipada, colada pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5001, frequência do controle Salvador. 120.8. São Gonçalo autorizado nível 370. Pista 10, curva esquerda, puca zipada, autorizado 10. 20.8 ao controle, 5001, aciona. 190, ligou 256. Foi 1256, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Semana portão, 4 gol 1256. Cabeça para 2.000 pés, ajuste no 067. Autorizado a Netex 8, sistema 0, reporte estabilizado. Sente, descendo para 2.000 pés, com meio 17. está autorizado, elétrico, vai repassar estabilizado, 2009. É 315, novembro em curso, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeo, via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, direto Mbali, Upper Zulu 44, Pagog, nível 360, saída Dael, Leda, Motiva, decolada pista 10, primeira curva, direita, transponder 5012, frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 360, Guarulhos, Upper Zulu 10, Piraí, Combate, Upper Zulu 44, Pagog, decolada América com curva à direita da El, Leda, Motiva, transponder 5012, controle 208. Funcionando 6315, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Voltaram a push, voltaram a acionar. Número autorizado para o editar. Autorizado para o editar. E 105, prossiga. O Guardião 05 já pronto do colégio, na parte do gráfico. Azul 2714, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Pode ser, táxi 2706. Tando do 2006. Gol 2006, chama a torre frequência 1895. 2895, obrigado, boa tarde. Sinal barreiras com apenas o do barreiro para gente não ter Salvador 2006, tá bom? Vocês começaram a estabilizar a informação e informam o tráfego quando no momento do partido Gré, um Pro Norte, tráfego de base rotativa. Boa noite, espero com a sua aproximação, continua a aproximação, aguardando somente autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 2006. Fora do sol. Pegamos com altitude aqui para seguir a 510 e autonomia. Pressão na 3000 e autonomia de 3 horas. Saia 05, decolado aos 1-3. Você vai comprar a nota e aguarda somente transferência de comunicações. Para nós, aguardando transferência de comunicações. Norte. Qual é o tempo de voo estimado? Estimado 1h45. Sim, chama o controle na Pro Norte 120.8 com o voo Guardião 05. Confirma pro 05? Segue Pro Norte, chama o controle 120.8. Pro Norte 120.8. Grato. O 2006 tem posibilidade? 2006, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 20 graus, 129. Autorizado, pouso pistão 0, gol 2006. Controle, muito boa tarde, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. 05, decolado, na sua escuta, pro a norte, está presente, autorizado, direto na paz. Guardião 05, autorizado, direto na fase, vai manter o número 6. Funciona a 3000, se autorizado, quando afastado. Guardião 05, autorizado, dá presente subir para 3000 pés. Dá presente acendendo para 3000, Guardião 05. Controle Salvador, boa tarde, Xanar 6326. Xanar 6326, aciona a identificação. Xanamé 326, 68 mil CBS, Salvador, Boa Mari, para interceptar, chegar a Mari, o IDS descida para nível de voo 050. João, atrás de Mari, está a unidade de descida, agora está a unidade de controle. A sua controle. O 05 vai prosseguir para Barreiras ou para Lençóis? Está Atenção no destino final e barreiras para mais abastecimento também faz. Gente, Guardião 05, preciso do estimado para Lençóis e o estimado para Barreiras. Juliette, 2006. 1h45 para Lençóis e Lençóis Barreiras, 2 horas. Azul 2714, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via pátio 3, pátio 1, táxi India e táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 1118.95. Ajuste 1017. Estabilizado até o ponto de espera da 1-0 via pátio 3, pátio 1, Alfa India, Lídia 17, ajuste o azul 2714. Azul 2714, para Egino, táxi India e táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 1118.95. E alfa 18 nosso ponto. Estabilizado e LS que saiu no zero, azul 41 no meio. Azul 41 no meio, completa final, chama torre 1 no 895. 1-9-8-9-5, azul 4-9-6, obrigado pela oportunidade. Sou em Salvador, boa tarde, azul 4-9-6, final LS, que sou aí, pista 1-0. Isso, azul 4-1-1-6, reporta baixada trocada, quem liga 1-0-7. Gente, 1-0-7, 4-9-6. Juliette Romeu Ciente, preciso de referências visuais, ajuste o Salvador no 0-7, escuta permanente do controle. No 0-7, permanentemente, mas escuta bastante visuais, mas Juliette Romeu. Gol 2006, autorizado Juliette para o portão 06. Juliette para o 06, 2006. 0-6-0, ficou o gol 964. Livre pouso pista 0, agora baixado para lá, azul 4-1-6. 6-3-1-5, autorizado, pushback e acionamento. Reporte pronto para o táxi. Aguarde para o push. Para estimado para início do push. E ando nesse momento. 1256, aguarde para o posto. Aguarda. Controle, guardião 05. Guardião 05, prossiga. ATG mantém 3000, guardião 05, por ordem, mensagem. Guardião 05, cliente. São 256, agilidade, eu tô meio atrasado. Se eu pedir pro pessoal daqui colocar, sei lá, no através do meia dúzia aí, o Oxanel, como é que ele começou, né? Gente, só um minutinho. 6315, teria condições de efetuar essa coordenação também com o seu pessoal de solo pra agilizar com o 256? O 256 vai fazer o pushback até a entrada do 43. Como é que é essa? Fazer o que é confirmar? O 1256 iria iniciar o pushback. Não, se considere, se o senhor puder agilizar pra ajudar o colega, já vai ajudar bastante. Nós, com certeza, agilizar. Ok, obrigada. O 1256, aguarde mais alguns instantes apenas para o pushback. A aeronave da Avianca já está bem adiantada, já vai ficar complicado para o senhor iniciar nessa posição. Aguarde só mais alguns instantes, o colega já está ciente da sua situação e já vai agilizar para te ajudar. Ele está ciente, senhor, é copiou e agradeço, colega, por favor. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 416, levando a foto. Azul 4116, está autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 416. Grau 190, prossiga com o cliente slide no 095, reporte ideal de descida para ingressos nos corredores. Eco, Papa 90. Mantenha o 055, reporte caixa prego, Eco, Papa 90. Reduza para 200 nós, número 2 para pouso. Oxanã 6326. Está reduzindo, 7, confirme o PLB? 156, livre de destaque, no ponto de espera, chama a torre, né? 315, deixa lá. Azul 4116, agiliza o táxi. Autorizado Juliette para o portão 01. Agilizando Juliette 01, Azul 416. 1256, coordenação com a equipe de solo, após passagem do Embraer no 90 da Azul, parqueando no 01, autorizado para o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Azul Embraer, segue do 1, vai iniciar gol 256. 94, tem condições de descontar perfil vertical de subida, bom, Azul 2794. Positivo. Azul 2795. No 8825, para 2000 pés, autoriza via DSX2, estão no 0, reposta estabilizado, gol no 8825. 2000, autoriza via DSX2, gol no 8825. Manter presente em proa, limite, futuro localizador, Xané 6326. Gente, mantendo a proa, limite ao ar. Pode descer para 2000, Xané 6326. Xané 6326, desde inicialmente para 4000 pés, ajuste no 097, Xané 6326. 4000, 097, 6326. Guardião 05, controle, prossiga. Atingiu a visão de Guardião 05, frequência livre para a coordenação. Reporte na greve. Informação em curso Oscar, autorizado Serra Bravo, Romeo Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, recola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5023, frequência do controle Salvador 120.8. Correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Paulo Contra 2, companhia pronto para ataque. 282 após a pena 2 horas e 50 minutos. Obrigado. Pisto no zero. Já taxei. Índia taxei Alfa. Quando pronto, chame Torre 118.95. Ajuste 10.17. Tchau. Torre, 0095, 17, 129, 12.